alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Alô, menino, alô, menina, alô, gente querida, gente boa, gente amiga, gente do meu coração, tô que tô! Cheguei, a partir de agora, Maurício Fares com vocês e o nosso encontro, o nosso programa, e é com muito carinho, com muita alegria que eu cumprimento a cada um de vocês aonde quer que você esteja, não importa a distância, não importa o lugar, sabe que onde tiver um rádio, onde tiver um computador, onde tiver uma emissora retransmitindo, Maurício está chegando aí com vocês. Então, para todo mundo, aquele abraço. E para as meninas, gostou? Beijo de véio, você vai falar, deixa de ser bobo, Maurício. Esse negócio de ficar querendo ficar mandando beijinho pra gente. Olha pros seus cabelos aí, rapaz, já tá velho. Velho, mas diz que velho também não tem muito essas coisas não, hein? Não vai confiando muito nessas coisas não, viu? Bom, deixa isso pra lá. Olha, gente, no programa de hoje, eu vou ter aqui, deixa eu ver aqui quem é que eu vou atender. É no programa de... Uai, cadê meu listão, rapaz? O listão sumiu? Não, tá aqui. É no programa de hoje eu vou ter aqui Márcia Ferreira, Gilberto Gilmar, Laírton, Heleno, Elô, Roberto Carlos, Felipe Falcão. Mas tem muita coisa bonita, viu? Muitas músicas, olha. Eu vou te contar. Tá gostoso o programa, viu? Em termos de música, tá muito bom. Então, fique ligado. E também, é claro, nossa carta destaque. Daqui um pouquinho você vai saber quem é que eu estarei atendendo, viu? Mas então começamos. Vamos lá, vamos trazer a primeira música de hoje. É a Márcia Ferreira. Opa, legal. Essa música que eu tava começando, que eu comecei a cantar aí. Chorando se foi. Então roda a Márcia Ferreira, menino.

é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Ah, eu tava vendo aqui uma história de internet, eu ri pra danar. É a comparação entre a amizade feminina e a amizade masculina. Como é que é a amizade feminina? Certa noite, uma mulher não voltou para casa. No dia seguinte, ela disse para o marido que tinha dormido na casa de uma amiga. Aí o homem ficou desconfiado e telefonou para as 10 melhores amigas da mulher. E nenhuma delas sabia de nada. Aí vem a moral da história. Ô, raça desunida que são as mulheres. Isso aí falando da amizade feminina, né? Quer dizer, nenhuma das amigas sabia de nada. Agora veja a amizade masculina. Certa noite, é a mesma história. Certa noite, um homem não voltou para casa. No dia seguinte, ele disse para a esposa que tinha dormido na casa de um amigo. Aí, desconfiada, a mulher que fez? Telefonou para os 10 melhores amigos do marido. E 8 desses amigos confirmaram que ele tinha passado a noite na casa deles. E 2 disseram que ele ainda estava lá. Moral da história, ô racinha FDP, hein? Os homens, mas como sabe mentir, então 8 ainda disseram que o cara tinha passado a noite lá e 2 disseram que ele ainda estava por lá. Mas menino, essa aqui eu tive que rir demais da conta, né? Ô racinha desunida as mulheres e raça fiada P os homens. Bom, gente, vamos trazer mais música. Agora é uma dobradinha, viu? É, uma dobradinha que eu vou rodar pra vocês aí. É o Edward Cliff, I Never Walk Alone Again. E o Heleno, vocês se lembram do Heleno? Pois é, hoje eu sei o quanto te quero, então roda lá, menino! I can remember that summer day when we said goodbye, because I need you this time more. Find my way. I have been alone in my life. You have been alone. I don't know where. I can remember every time we loved, how much love we gave. And when I'm walking in the rain by your side, like a blind I go. There is a fog around me. Programa Maurício Fares. Sabes bem quanto te quero e que estás sempre em meus sonhos, que eu jamais te esqueceria. Minha vida te entreguei, e pensar que há pouco tempo do amor eu sempre ria. Não pensei que existia neste mundo nada igual. Sei quanto te quero, eu sinto falta quando te espero. Hoje sei que é importante ter nesta vida amor constante. Hoje sei, se não estás, não tenho nada. Porque luta teu olhar tem me levado a um lugar jamais sonhado, onde vão os namorados, tão somente mais ninguém. Hoje sei quanto te quero, sinto falta quando te espero. Hoje sei que é importante ter nesta vida amor constante. Hoje sei quanto te quero, eu sinto falta quando te espero. Hoje sei que é ter nesta vida amor constante. Hoje sei quanto te quero. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Mas rapaz, essa carta de destaque de hoje é danada mesmo, viu? Não, tô dando um olho, tava dando mais uma olhadinha aqui. É a carta do homem sem amor de Caldas Novas em Goiás. Olha, meu jovem, daqui um pouco, hein? Vocês vão gostar de escutar, vão gostar de ouvir essa carta aqui. Tenho certeza que vão, porque ela realmente é bem danadinha, viu? Mas, então, deixa eu adiantar, já que é uma carta daquelas que a gente tem que dedicar um tempinho maior. Então, deixa eu adiantar aqui, vamos rodar mais música. Agora, Beto Santos, com a participação do Francis e Juliano. Toma, toma, roda, menino. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, quer fazer amor gostoso? Toma, toma, toma, quer abraço? Toma, toma, quer beijinho? Toma, toma, é fazer amor gostoso? Toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, ou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço? Toma, toma, quer beijinho? Toma, toma, quer fazer amor gostoso? Toma, toma, toma, quer abraço? Toma, toma, quer beijinho? Toma, toma, quer fazer amor gostoso? Toma, toma, toma. Toma, toma, quer beijinho? Toma, toma, quer fazer amor gostoso? Toma, toma, toma, quer abraço? Toma, toma, quer beijinho? Toma, toma, quer fazer amor gostoso? Toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Mandar um grande abraço aqui para minha querida amiga Nelci Silva Dourado, ela que é de Goiânia, em Goiás. Alô, Nelci, tudo bem com você, minha querida? Beijão, viu? Ela me ouve através da rádio lá de Goiânia. Que bom, um abraço para todos vocês. Também a Michele Crochê, de Campo Novo do Parecis, ela que ouve através da Rádio Liberdade FM. Ela também está mandando um abração aqui para o maridão Deusdete e para a filha Eduarda. Ah, o programa lá passa a noite, né? Então, abração, gente, vocês aí de Campo Novo do Parecis. Ela está, inclusive, mora minha irmã, a Bia, né? Ô, Bia, um beijo para você, menina. Felicidades, viu? Pessoal aí de Campo Novo do Parecis, todos devem conhecer a Bia, porque ela é oficial de justiça. É bastante conhecida aí na cidade. Então, um abração para vocês aí, viu? Com muito carinho, com muita alegria, com muita felicidade também. Eu cumprimento toda essa gente boa daí, tá bom? E agora, Laírton e seus teclados, corpo e alma. Legal, bonita essa música. Então, roda lá, menino. Essa música vai especialmente ao meu padrinho, Joaquim Silva. Quando precisasse de mim, te dei amor e guarida, me entreguei. Fumamos do mesmo cigarro, bebemos do mesmo copo, comemos do mesmo prato, dormimos na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comemos. Teu amigo, na alegria e nas horas lindo, no amor eu fui teu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui o teu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui as lágrimas, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui teu pai, teus lábios eu fui sorriso, nos teus olhos eu fui as lágrimas, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Tem frases de internet também que são verdadeira cacetada, viu? Chute na canela. Aí, meu amigo Gilberto Ferreira, ele que é jornalista e radialista, ele colocou aqui uma frase que eu achei interessante. Só existem dois tipos de pessoas satisfeitas com o atual governo: as que não sabem o que está acontecendo e as que estão ganhando dinheiro com o que está acontecendo. Veja só que a coisa é bem complexa mesmo. Então isso aí partindo de um jornalista, aquele que estuda aí, que está vendo o comportamento diário de tudo aquilo que acontece no mundo, é para a gente ter uma ideia bem clara de como é que realmente estão as coisas, né? Mas menino, olha aí agora quem é que eu vou rodar. Agora é o Hello, Roll Over Beethoven. Então roda aí a música, menino. Thank you. feeling like it. Look at your lover and it's real and rock it. Put it over and you move on up now. Look together and you reel and rock it. Run it over, run it over, fade it over. Sticking in the rhythm and blues. Uma frasinha linda, bonita mesmo aqui, que é atribuída ao Antoine de Saint-Exupéry, ele que foi o autor do Pequeno Príncipe. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Muito bonito, né? Poesia pura aqui, essa frase do Antoine de Saint-Exupéry. É, viu o francês como é que tá aqui? Machucando o francês legal. Ô Maurício, mas tu também, hein? Tá com a peste mesmo. Mas olha agora quem vem aí. Um sucesso de 1964 do Roberto Carlos. É proibido fumar. Então roda aí, menino, Roberto Carlos. Fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar. Nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Uau, uau! e canto uma canção. E nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. É proibido fumar. É proibido fumar. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, minha gente, agora é a hora, é o momento, é o instante de trazermos a nossa carta de destaque. Então, esse menino, prepara aí isso, pode soltar aí a vinhetinha, tá bom? A vinhetinha da nossa carta de destaque de hoje, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. A história, conforme eu disse a vocês, é uma carta legal, uma carta, né, que vocês vão gostar de ouvir. É a carta do homem sem amor de Caldas Novas, em Goiás. Veja só o que ele diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou muito amigo do Jura. Você se lembra dele? Olha, o Jura me disse que ele trabalhava no circo e que toda semana você ia fazer show nesse circo. Ele disse que vocês são muito amigos e que ele e a família dele gostam muito de você. Sim, claro que eu gosto, que eu conheço, juro, é muito bem, né? Tanto ele quanto o Peteleco, que era o circo que nós trabalhávamos, né? Que ele é cunhado do Peteleco. O Jura é casado com... Peraí, deixa eu... O Jura é irmão da mulher do Peteleco. Pronto, aí agora ficou mais fácil. Tem o filho dele, né, do Jura e da Tereza, que é o Lélio, é músico, já tocou para mim muito no circo também, então conheço bastante. Mas deixa eu ver, continuar com a história, né? Mas Maurício, o Jura me disse que você vem sempre aqui em Caldas Novas. Vou sim, e eu quero um dia ter a oportunidade, quando você vier, de te conhecer pessoalmente, porque pelo visto você é uma pessoa muito boa. Bom, se engano com isso não, hein? Não vale assim. Aparentemente pode até ser, mas de repente, não é? Mas deixa de brincadeira, Maurício. Lê a carta do rapaz. Maurício, eu sou um homem solteiro, tenho 40 anos, nunca me casei, apesar de ter tido muitas mulheres e namorado anos, né, com outro tanto de mulheres. Mas eu nunca encontrei nenhuma mulher que me fizesse gostar dela a ponto de me casar. Eu gostava muito de curtir os cabarés, ficar com uma num dia, com outra no outro, sem me apegar a nenhuma mulher. Eu tenho uma fazenda perto de Morrinhos, eu passo uma temporada lá e outra aqui em Caldas Novas. Com esse negócio de tanta doença e a tal da AIDS, eu deixei um pouco de frequentar os cabarés, porque eu tenho a maior birra de ter que usar a tal da camisinha. Ih, meu caro, nossa senhora. que é isso? Quer dizer que você tem birra de usar aquilo que dá vida, que te protege? Olha, meu jovem, eu acho que é melhor você fazer o teste da AIDS o mais rápido possível, né? Pois quem transa sem camisinha, ainda mais frequentando cabarés como você frequentava, sei não, viu? Faça esse teste aí. Mas vamos continuar com a sua história. Olha, Maurício, eu namorei uma moça daqui de Morrinhos. Ela parecia gostar muito de mim. Só que ela não acreditava quando eu dizia que gostava dela também, não. Porque ela falava que isso eu dizia para todas as mulheres com quem eu ficava. Eu me encontrava com ela nos finais de semana. A gente bebia umas cervejas. Nós transávamos. Depois ela ia embora para a casa dela. Eu já estava achando que com essa mulher daria certo de viver ao lado dela. Mas um belo dia, quando fui à sua procura, a mãe dela me disse que ela tinha ido embora com um outro homem para a cidade de Piracanjuba. É aqui perto. Mas eu fiquei amarrotado, pois quando eu recebi essa notícia, foi que percebi que gostava dela mesmo, de verdade. Eu quase não passava por Piracanjuba quando tinha que ir para Goiânia, porque eu tinha que ir por Morrinhos para passar na fazenda. Mas um dia eu tive que ir de Caldas Novas direto para Goiânia, e então passei por Piracanjuba, quase à noitinha. Aí me deu vontade de procurar por essa mulher para ver se ela estava vivendo mesmo com o cara que ela havia saído de casa para morar com ele. Eu tenho umas amigas no cabaré daqui, né, de Piracanjuba, então fui beber umas e passar a noite por lá com elas e tentar descobrir alguma coisa dessa mulher. Pois em cidade pequena todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é verdade? É, isso aí é uma verdade mesmo. Mas Maurício, quando eu entrei na casa dessa minha amiga que tinha esse cabaré, eu levei um susto, porque a primeira mulher que eu vi sentada numa mesa foi ela. Ah, meu coração só faltou sair pela boca com a surpresa. Aí eu fui falar com ela, pedi licença para me sentar, e ela aceitou. Eu notei um ar de tristeza em seus olhos. Então eu perguntei pelo homem com o qual ela estaria vivendo, que ela tinha saído de lá de Morrinhos com esse homem. Aí ela me disse que aquilo foi por poucos dias e que na verdade foi mais um pretexto para sair de casa, porque ela estava cansada da vida que estava levando. Depois que o homem a trouxe aqui para Piracanjuba, ela logo arranjou para ficar na casa dessa minha amiga, onde ela passou a ganhar a vida. Maurício, a partir daquele instante eu perdi todo o encanto que tinha por ela. Olha, nem dormir ao lado dela eu quis mais. Paguei minha conta, despedi da minha amiga, entrei no meu carro e vim embora para Goiânia. Desde então, eu evito passar por Piracanjuba para não ter a tentação de passar naquela casa e me encontrar com ela novamente. Viu? Um grande abraço para você, Maurício. Espero poder realmente te conhecer pessoalmente quando você vier por aqui. Olha, meu amigo, eu também terei o maior prazer em te conhecer sim, viu? Quando eu for aí para Caldas Novas ou mesmo em Morrinhos, né? Por que não? Mas, meu caro, que história danada essa sua, hein? Quer dizer que sua vida e seus amores, né, tem que estar sempre relacionado às damas da noite? Ué, você em momento algum falou de um namoro com uma pessoa que não fosse da chamada damas da noite, não é? Agora, você me falou um detalhe na sua carta que me deixou arrepiado. Esse negócio de não transar com camisinha, você é maluco, é? Você tem merda na cabeça, meu amigo? Rapaz, aí não é só uma questão de gostar ou não. É a sua segurança que você coloca em jogo. A sua e da outra pessoa também. Olha, isso é uma irresponsabilidade muito grande de sua parte, camarada. Você tem apenas 40 anos e uma vida toda pela frente, mas se continuar pensando dessa maneira, sei não, hein? Olha, eu acredito mesmo que você deveria fazer o exame para saber se não foi contaminado. É melhor você ter uma certeza e tomar os cuidados necessários, pois aí a pessoa pode ter uma vida normal, mesmo se você tiver sido contaminado. Você pode ter uma vida normal. É melhor saber do que ficar na dúvida e de repente você está aí contaminando e passando a doença para outras pessoas. Isso é uma irresponsabilidade pura. E eu tenho outra coisa, rapaz. Depois que você aprender a usar a camisinha, você vai ver que é até mais gostoso de fazer sexo com ela. É, olha, eu também nunca gostei muito da tal da camisinha, mas nunca fiz sexo com ninguém sem usar. Mesmo não gostando, eu nunca tive essa coragem de, depois que, desses adventos, dessa quantidade de doença, principalmente da AIDS, eu nunca tive coragem de transar com alguém sem usar camisinha. Então, veja bem, isso aí é uma questão de vida. Viu? É uma questão de vida. Mesmo não gostando, a gente tem que usar. Olha, já que você me contou uma história, eu já te dei um puxão de orelha, eu vou rodar uma música que fala um pouco dessa história que você me contou, tá legal? Vai contar um pouquinho. Mas pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça esse negócio mais de transar com alguém sem camisinha não. Não faça de jeito nenhum. Olha, veja que você está sendo irresponsável demais da conta em fazer uma coisa dessa natureza. Mas tá aí a música. Felipe Falcão, Amargurada. Roda lá, meninos. Eu não sou culpado se hoje você chora. Foi você mesma quem me abandonou. Implorei tanto pra não ir embora. As minhas súplicas não escutou. Hoje você chora, triste, arrependida. Para meus braços você quer voltar. Você foi maldosa e arruinou minha vida. Me compreenda, não vou perdoar. Na sua ausência eu chorei de dor. Não suportei, fui à sua procura. Encontrei você com um novo amor. Trocava beijos e fazia juras. Naquela noite fiquei embriagado. Amanheci bebendo no bar. Estava triste e desesperado. Chamei seu nome e comecei a chorar. O seu retrato que eu tinha guardado, pra não recordar, eu já joguei fora. Existe outra que vive a meu lado, que me faz carinhos depois que foi embora. Segue teu caminho, vai viver na lama. Por piedade, esqueça de mim. Por sua culpa, todos me defamam. Meu nome rola no abismo sem fim. Segue, mulher, vá viver de mão em mão. Porque o remorso pouco a pouco lhe consome. Sinto uma dor dentro do meu coração, tenho vergonha. Por você usar o meu sobrenome. Bom, minha gente, por hoje é só. Mas a gente se encontra no próximo programa. Amanhã, se Deus assim nos permitir. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado por sua sintonia, por sua audiência, tá bom? Tchau, menino. Tchau, menina. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.